do samba, né? É como a sala. gosto de som, né? Yanderia, tio? Vai, Yanderia, então. Witness to see, and no one.